Amantos, amantes, amantes, amantes que faz o homem ficar doido. Objetivos serão cumpridos, não importa o tempo que passe. A vida não tem um período determinado. Tua determinação só depende de você. Tua conduta exercida do dia a dia, que dirá se você é merecedor do teu desejo mais desejado. Tua atitude que te faz ser consagrado. O caminho errado é uma, é fácil, certo é uma difícil. Eu sei disso, mas o erro é só ilusão, negão. O ar que eu expiro, fi, é pesado demais. É o mesmo ar que todos nós inspiramos. Aproveite quando é de graça, que depois vai custar um pouco de dinheiro. Sacana, meu parça, só vai usufruir do oxigênio. E a classe vai ficar só com o resto da feira. Enquanto os opositores da política divina errem a das câmeras, já tá classe social. Mas o motivo pra gerar guerra. Tormentos na mente. Tormentos no ar. Tormentos que faz um homem ficado. Acontece coisas que o ser humano duvida ou nem imagina. É que o mundo de real é exibido pela televisão. Somos todos atormentados por fantasmas reais. Não, não, não, irmão. Eu duvido que não. Meu apetite de mascarar a fase de quem não sabe de marionete. Clando a boca de pilantra com tonelada de rima agressiva. Eu não gosto da Rede Globo, defeque seu louco. Não me conte no meio de tolo, só me faço de bobo. Fique sabendo que eu não canto rap pra te evadir. Chupando o meu pinto lá no camarote. Não sou da Lights, um malandrão de peita cara. Da Eve importado do drink chique num balde de prata. Eu quero dinheiro também, que não quer chão. Mamija em cima do disco de rap, ostentação. Aí pivete, cê foda, não enche a cara de álcool, de maconha. Trabalhar e correr pro certo, porra. Tormentos na mente. Tormentos no ar. Fica doido.